ideia com os irmão, dá um salve na house, com a nave fazer um peão. Tudo mudado, as ruas não são mais de barro, alguns parceiros já estão de cabelos grisalhos. Os panos já não são tão largos, cê tá ligado? Camisa de botão, sapato, não tô acostumado. Ainda gosto das bermudas, os tênisão. Camisa larga e boné pra manter a tradição. Eu sinto falta do meu tempo de moleque, do som alto reverso, das fitas de rap, dos carrinhos de rolemã e as mobilete. O tempo passa, mas a evolução prevalece. As burquinhas viraram munição, os estilingue viraram 3-8, inocente ou não, mocinho ou vilão. Hoje a brincadeira é real de polícia e ladrão. Quebrada tomba, quem não respeita as caras tomba, quem tem atitude chega e soma. Muitos não chegaram até aqui, amigos meus se foram sem sequer se despedir. Só lembranças e recordações, se o crime compensa, tire você as conclusões. Somos mortos e multiplica pelos presos, diminui pelos bem sucedidos, cálculo sem êxito. Dá pra contar nos dedos os que se destacaram, com carros importados, iates, mansões, jatos. Muitos almejaram, poucos conquistaram, muitos se enroscaram, poucos se esquivaram. Muitos se calaram, poucos relataram, poucos vivem muito, e muito já virou passado.